E essa música tá sendo sucesso por onde a gente passa, onde a gente tá fazendo show. Composição do meu parceiro Alan Lima, o boizinho da sofrência, lá de Caraíbeiras, povoado aí de Itacaratu, Pernambuco. No nosso CD mais antigo a gente gravou ela, e o pessoal todo show que a gente vai tá pedindo. O nome da música é As Alianças, e a gente vai fazer novamente assim, ó. Ao vivo, hein? Bora lá. Mesmo sabendo que eu estou errado, eu quero ser o seu namorado. Casar, morar com você, toda noite te chamar de bebê. Você também já é comprometida, já tem outro em sua vida. E agora o que vamos fazer? Faço de tudo pra ficar com você. Deixa tudo pra trás e comigo fugir. Mas eu te amo demais. Eu sei que você também quer. Sei que você está afim. Eu já comprei as alianças e do Brasil vamos fugir. Mas linda menina, foi tão de repente que a gente se encontrou. Toda noite te chamar de bebê. Você também já é comprometida, já tem outro em sua vida. E agora o que vamos fazer? Faço de tudo pra ficar com você. Arrocha! Será que você tem coragem de deixar tudo pra trás e comigo fugir? Eu sei que você também quer. Sei que você está afim. Eu já comprei as alianças e do Brasil vamos. Bora, Lolinha, misturado, vai. Linda menina, joga baixinho.